pensar. Lembranças do passado vêm me atormentar. Será que você também pensa como eu? Momentos do passado que nunca morreu. Hoje em ruínas vive esse coração. Passado que...